carmesim. A cor carmesim representa fogo, autoridade e poder. Playboys na infância sempre consumiram Nutella. Comecei a consumir álcool muito cedo e hoje tenho sequelas. Dormi pouco, nem formou remela. Abri os olhos depois de sonhar com uma queda. Na infância no shopping vendo brinquedos que eu não podia ter. O único Max Steel foi dividido em parcelas. Eu e a vovó todo dia assistindo novela. Juntos também assistimos Rock Lee versus Gara. Ela e mamãe falavam que gostava quando eu desenhava. Por isso meus cadernos tinham desenhos até na capa. No meio da madrugada eu sempre acordava. Eu tenho convicção que eu via fantasmas. Vovó era religiosa e pra igreja me levava. E me desculpa, avó, mas eu odiava. Eu queria estar jogando videogame em casa. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. O mundo precisa de heróis, e eu afirmo que eu não vou ser isso pra vocês. Às vezes a vida não tem sentido, igual XLR8 em português. Acelerando o passo, mas tomando cuidado, eles ainda sentem o luto pela morte do rei. Quando criança consumia seriado japonês, eu sou o nerd que gosta de Ultraman e Kamen Rider. Eu vi um mano cair no 99 e nem era Brooklyn, ficou no passado igual o jogo Mugen. Meus manos não é Gotenks, mas se unem. Jogam videogames antes que a solidão os afunde. Falei pro Rafael, chega de drogas sintéticas. Cansei de explicar como se usa droga pra uma médica. Métrica elétrica quase profética com desvio de ética. Espero que algo nisso te ajude. A partir de hoje, vamos aprender técnicas sujas da propaganda e como utilizá-las na vida. Para começar, vocês sabem o que é mensagem subliminar? Eu sei, professor Acude. Mensagens subliminares são as mensagens que nos são enviadas dissimuladamente, ocultas, abaixo dos limites da nossa percepção consciente. Ponto negativo, Conrado. Ah, como assim? Alguém mais quer tentar? Eu, professor Acude. Então responda. O que é uma mensagem subliminar? Sou eu. Ponto positivo. Mensagem subliminar é um truque sujo para convencer um cidadão de algo sem que ele perceba. Drogas vão acabar com sua vida, eu falo isso depois de usá-las. Elas vão abalar sua mente, elas vão bagunçar suas falas. Eu jogo a culpa na melancolia, bolo mais um e faço fumaça. Várias vezes minha mãe me falou que não me queria em casa. E ela tá certa, ela merece um filho da hora. Não um cara que não come manga, mas é chegado numa manga rosa. Ela me disse que olha pra mim e lembra do Tim Maia. E não pela barriga, por morrer antes da hora. A brisa é boa, mas quando ela acaba a realidade é dura. Prazer momentâneo nunca vai ser uma cura. Olho pro espelho e falo, foi uma escolha sua. Várias vezes me vi no lugar de um mano que dorme na rua. Essa minha letra não é pra ser uma aula do Proerd. É um relato de um mano que a cada dia mais se perde. Eu não acho isso bonito. Na real, isso me fere. Por droga perdi meu melhor amigo. E o primeiro beck, ele fumou comigo. Não fuja da realidade. Encare ela nos olhos. Seja um com você. Vale a pena se manter sóbrio. Não fuja da realidade. Encare ela nos olhos. Seja um com você. Vale a pena se manter sóbrio. Busque a paz interior. We'll be right back. Personalidade complicada, amoroso e frio, depressivo e raivoso. Eu senti a energia ruim até no meu osso. Eu vi meu pior lado e me senti orgulhoso. Me falaram sobre ego. Talvez isso seja um crime que cometi e foi culposo. Eu olhei no espelho e vi um rosto. Já fui eu, hoje só mais um monstro. Quero comprar um Lego do Star Wars. Quero comprar uma arma de fogo. Quero ter a certeza absoluta que não sou louco. Quero roubar todo o sample que eu ouço. Quero que se foda o papel de bom moço. Quero atuar na novela sendo humano cabuloso. Quero muitas coisas que nem sei se preciso. Não quero ser o super-herói dos bobos. Prefiro ser um vilão tenebroso do que ter um ar horroroso. Necessidade em ter uma antiga armadura siberiana pra caçar ursos. Corpse paint igual Mr. Pogo. Diretamente da onde a mãe escuta, mas não se importa com o choro. Terra onde sentimentos vão atrasar o processo. Vão te levar pro poço. Na hora do almoço se alimentando de neurose e revolta. As coisas ruins vai e volta. Eu bolo o plano da reviravolta. Às vezes acho que algo me escolta. Ao mesmo tempo que me ajuda me rouba. A cada dia mais me perco em mim mesmo. Ainda me mantenho sendo copa. Agora versos geram notas. Bicha. Pode mudar de música, não vai acontecer nada não. Só deixei esse tempo em silêncio pra você pensar que aconteceu alguma coisa, mas não vai não. Confia, pode pular a música. Sério, não vai acontecer nada. Nada mesmo. Tipo, não vai ter uma virada, não vai entrar uma faixa extra. Nada.